Eu encontro-me contente com este regresso, mas quero dizer, e também deixar aqui, acabo de endereçar uma carta e o pedido de uma audiência à Sra. Secretária de Estado da Justiça, que esteve aqui presente, no sentido de Oliveira do Hospital terem que lhe ser devolvidas mais competências que lhe foram retiradas. Este é um primeiro passo, é um sinal positivo, Esta foi uma batalha. E esta devolução do Tribunal, nós temos que nos regozijar. Mas quero-vos dizer que não posso e não estou satisfeito com esta. Porque nós temos que regressar as competências que ainda nos obrigam a ir a Coimbra. Ainda são uma data delas. E algumas são fáceis de resolução. É um regresso, saúdo, acho que é um primeiro passo, mas falta dar um segundo passo, que é o regresso de outras competências para que os oliveirenses não tenham que andar 70 km e 100 a Sor, a Montemor, a Coimbra, de pequenos pormenores que não e de pequenos julgamentos.